Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Fim de semana, pé na jaca. Bom também. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje Marcos Paulo e Marcelo, com a participação de Milionário e José Rico. A frase irretocável é de Immanuel Kant. A Faculdade da Música vai trazer hoje o grande mestre José Augusto. A oração de hoje, eu acho que está 99% da população está precisando, né? Oração para a bênção financeira. Eu acho que não escapa ninguém, né? A lorota boa, em caso de separação, não dê palpites. Você vai ver o que é isso, né? O meu Nordeste traz a banda Magníficos com a música Metade da Metade. E eu tenho aqui uma dica para dona de casa, vou te ensinar a fazer um prato diferente hoje, viu, comadre? Na trilha sonora da minha vida, o saudoso Vando, a paz que nasceu para mim. E eu começo trazendo aí, Vitor e Léo, Se Não For Amor. Vitor e Léo, Se Não For Amor, para o meu conterrâneo de Coromandel, José Carlos Borges, que mora aqui em Brasília, e é meu novo amigo do Facebook, número 4350, nós temos 26 amigos em comum. Zé, seja muito bem-vindo. Michel Teló, amiga da minha irmã. Railan Cedes. Assim, quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho, ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Ah, vem, vem.

o que você me fala, vou acreditando. Mentes tão bem, e até chego a imaginar que não quer me enganar, que me ama de verdade. Mentes tão bem. Não me ama de verdade. Você mente tão bem. Zezé de Camargo e Luciano, mentes tão bem. E cá pra nós, qual é o casal que não mente um pro outro, hein? A moça vai lá no salão, arruma, quando ela sai, o namorado acha ela feia, fala assim, como é que eu tô, meu amor? Ele vai dizer o quê? Você tá linda, né? Mentiu. Agora tem a mentira boa e tem a mentira ruim também, né? Eu vou trazer a sugestão do Beijar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta música nova de Paulo e Paulino, Ponto Final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Quantas vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. Que é tarde desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. A sugestão do Beijar, de Paulo e Paulino, Ponto Final. Abraçando os meus amigos de Paulo e Paulino, esses dias o compadre esteve aqui em casa. Eu mandei uns frango caipira pro de Paulo e Paulino, ele me ligou para agradecer, né? E nós marcamos da próxima vez que eles vierem aqui, falei, ó, não só vou dar o frango, como eu vou cozinhar o frango também, que eu sou bom nisso, né? De Paulo e Paulino, além de ser dois grandes artistas, dois grandes violeiros, dois grandes cantores, são dois seres humanos da melhor qualidade, né? Um abração para eles, e o sucesso que eles têm é mais do que merecido. No próximo bloco, Vando, Luan Santana e

Ela é bonitinha demais, vai ter vontade de pegar ela no colo. Outro dia, aconteceu aqui em Brasília um show do Milionário Zé Rico e dela. Eu fui lá com o Milionário Zé Rico, mas aí eu fiquei com preguiça de ir lá. Porque esse povo famoso, não as pessoas, mas a assessoria, é um povo enjoado demais, eu não tenho paciência mais. Eu fiquei do lado lá, mas não fui lá vê-la não, né? Eu só vi no palco. Ela é miudinha, rapaz, facinha de manobrar, né? Paula Fernandes, Você Mulher. Você Mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você Mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você Mulher, tão especial, o esteio da casa. Você Mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você. Chegou a hora, sua vez, especial, especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show, você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você mulher, tão especial, o esteio da casa. Você mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez, especial, especial. Paula Fernandes, Você Mulher, ela cantou para o meu amigo Chagas Alves Santos, de Lapão, na Bahia. Meu amigo Cleito Aguiar, mande um alô para o seu velho amigo e ouvinte Chagas. Espero que não demore a aparecer por aqui. Um grande abraço e que Deus abençoe você e sua família. Chagas, um abração para você. Ele curte o nosso programa pela Atividade FM do meu amigo Zé Fernandes, lá em Lapão, na Bahia. Ô Chagas, está na mão do Zé Fernandes eu voltar, porque ele é que é meu empresário aí na região. Hora que ele quiser, é só ajeitar que eu volto, viu? Fala com ele lá que tá chegando aí o São João, quem sabe ele ajeita uma data no São João aí, pra eu levar a minha banda e cantar forró pra nordestino. Eu já fiz isso, mineiro, rapaz, fui cantar forró lá em Campina Grande, na Paraíba. Você imagina um trem desse lá no maior São João do mundo, né? Eu tenho um show preparado pras festas juninas, que é o maior, é o São João de todos os tempos, em que eu canto aqueles clássicos, né? Porque essas músicas novas todo mundo canta. Eu gosto de cantar é trem, velho. Ô Chagas, um abração pra você. Um abração pros meus amigos de Lapão, na Bahia. E o pessoal lá de Canoão, na terra da minha mulher. A Glaucia, filha da Genima do Aldac. O povo lá sabe quem é, né? No próximo bloco, comadre, vou te ensinar a fazer um prato diferente. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, hoje eu vou te ensinar a fazer um prato chamado malambinha. Eu nunca tinha visto falar, né? Ó, a Iracema Sampaio, do livro Cheiros e Sabores do Mato Grosso do Sul, tá ensinando aqui que malamba é um prato que veio da Fazenda Diamantina com os peões da Fazenda Primavera. Dona Luísa, mulher do seu Zé Rufino, quando cultivava arroz às margens do Rio Pardo, disse que esse prato era dos pratos mais consumidos por eles, né? E aqui ela pegou essa receita e deu o toque dela e fez um prato chamado malambinha. Você vai precisar de 3 peitos de frango e 6 coxas e sobrecoxas. 6 dentes de alho amassado, 1 colher de café de pimenta do reino, 4 colheres de sopa de óleo, 1 maço de coentro picado, 1 maço de cebolinha picada, 1 pimentão vermelho grande picado, 1 pimentão verde grande picado, 6 tomates maduros picados sem semente, 2 xícaras de chá de cebola picada, 2 xícaras de chá de fubá fino, 3 litros de água, 2 pimentas bodinhas inteiras, 1 pitada de cominho e sal a gosto. Eu vou repetir aqui, é muita coisa. 3 peitos de frango e 6 coxas e sobrecoxas, 6 dentes de alho amassados, 1 colher de café de pimenta do reino, 4 colheres de sopa de óleo, 1 maço de coentro picado, 1 maço de cebolinha picada, 1 pimentão vermelho grande picado, 1 pimentão verde grande picado, tira a semente, viu? 6 tomates maduros picados sem semente, 2 xícaras de chá de cebola picada, 2 xícaras de chá de fubá fino, 3 litros de água, 2 pimentas bodinhas inteiras, 1 pitada de cominho e sal a gosto. Tempere os pedaços de frango com todos os ingredientes e refogue no óleo quente. Aí você vai botando água aos poucos, deixando depois de cozido, mais ou menos com 2,5 litros de molho. Retire o frango e desfie em pedaços não muito finos. Junte o fubá ao molho e deixe cozinhar por 20 minutos em fogo baixo. A espessura é de cair da colher, porém não muito fino. Se necessário, põe um pouco de água por último, você vai juntar o frango e deixar ferver por mais 5 minutos. Aí uma pimentinha amassada vai bem, né? Você sabe que esse trem aqui vai ficar bom, viu? Você entendeu, né? Você tempera os pedaços de frango com os ingredientes, refoga no óleo quente, vai pondo água aos poucos, deixando depois de cozido com mais ou menos 2,5 litros de molho. Retire o frango, desfie em pedaços não muito finos. Junte o fubá ao molho e deixe cozinhar por 20 minutos em fogo baixo. A espessura é de cair da colher, porém não muito fino. Se precisar, você vai botar mais um pouquinho de água, né? Aí quando já estiver pronto isso aí, né, esse molho, esse vai ficar uma espécie de um pirão, né? Você junta o frango e deixa ferver por mais 5 minutos, bota uma pimentinha amassada em cima e me chama, porque esse trem vai ficar bom demais da conta, viu? Essa aqui é a malambinha. Só ver se tem base. O Cleiton Gás ensinando as mulheres a fazer malambinha. O goiano da voz de mel, Leonardo, esse alguém sou eu. Meu pensamento são flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante em que eu choro por não te ter, me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Tudo que for só será dos pés ao céu, pra eu amar você. Oh, oh, vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. Esse alguém sou eu. Que for só será dos pés ao Leonardo, esse alguém sou eu. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná na Festa do Leite, lá em Coromandel, promovido pela Coproleite, né? A Coproleite ligou para a RBM Música e contratou o show do Chico Rei Paraná. Você pode fazer o mesmo ligando para 61 99 81 3601, 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Você leva não só Chico Rei Paraná, mas também Márcia Ferreira, Adelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O meu Nordeste vai trazer a banda Magníficos, composição do Renato Castelli do Pingo, Metade da Metade. Já me pediu amor eterno e eu não dei. E outro ofereceu toda a riqueza e eu não quis. E teve alguém que simplesmente quis me adorar. Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui. Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar. Te amo e me faz bem, saber amar nada é melhor. Às vezes sumo só, mas tão feliz por ter você. É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê. Goste de mim, metade da metade do que eu gosto de você. É muito mais que um dia alguém possa compreender. Gostar de alguém assim no infinito. Goste de mim e deixe o seu amor interceder pro meu amor. E nada é mais bonito que nós dois amando assim. E beije, não deixe nada pra depois. Quero como alguém que quer morrer de tanto amar. Te amo e me faz bem, saber amar nada é melhor. Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você. É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê. Goste de mim, metade da metade do que eu gosto de você. É muito mais que um dia alguém possa compreender. Gostar de alguém assim no infinito. Goste de mim e deixe o seu amor interceder pro meu amor. E nada é mais bonito que nós dois amando assim. E beije, não deixe nada pra depois. Meu Nordeste apresentou Magníficos, Metade da Metade. Alô, não tem aquele ditado, quem conversa muito dá bom dia, cavalo? Em caso de separação, não dê palpite. Em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Dois amigos estavam conversando, quando depois da terceira, quarta dose de uísque, o Marcos falou assim: Roberto, eu me separei. Pô, meu, tomei deprimido. Mas agora eu vou organizar minha vida de forma diferente. Aí o Roberto criou coragem e falou assim: ô Marcos, é o seguinte, eu não queria falar não, mas agora que você se separou, eu vou te falar. O negócio é o seguinte, cara, sua mulher estava transando com todo mundo por aí, viu? Metade do nosso time de futebol e os caras disseram que ela é mais devassa do que a Imperatriz Teodósia de Bizâncio. Aquela que gostava de fazer verdadeiras orgias, né, com três escravos ao mesmo tempo. E não sei o quê, essa mulher não servia para você não.

Silvana Souza, o meu amigo Grilo Rocha, o maestro do GR1 Estúdio de Brasília, a Mônica Rodrigues Machado, Rose Barbosa, Luiz Henrique e Moreto, a Val Santos, Rafael Bahia, Oséias Cordeiro, Ione Campos, Raquel Maier, Antônio Oliveira, Iagobi Hataki, Marisa Lopes Gonçalves, Amanda Morato, Yurika Werneck aqui de Brasília, Neire Dias, Yasmin Machado, o meu querido amigo e comunicador Juarez Vieira aqui de Brasília e a Martinha Bonatti. Muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde, muita sabedoria para vocês e para você que está aniversariando, eu não estava sabendo. Eu acho que essa oração aqui, muito pouca gente não vai precisar dela, né? É oração para bênção financeira. Eu vou dedicar a você, sua família, seus amigos. Acho que está todo mundo nesse balaio aí, viu? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus Pai Celestial, eu invoco a Ti que bendizes a minha família abundantemente. Sei que Tu reconheces que uma família é mais do que só pai, mãe, irmã, irmão, marido e esposa, um grupo onde todos creem e confiam em Ti. Deus meu, Te elevo esta oração para que me bendigas financeiramente. Sabemos do poder da oração unida, dita por todos aqueles que creem e confiam em Ti. Pai amado, és o ser mais poderoso que pode existir. Eu Te agradeço de antemão por Tuas bênçãos. Que Deus Pai entregue agora mesmo à pessoa que está me ouvindo a abundância e misericórdia para o cancelamento de todas as suas dívidas e cargas econômicas. Que floresçam seus bens de acordo com Tua vontade divina, em harmonia perfeita para todo mundo e sob Tua graça divina. Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria e que possamos ser bons servidores e administradores das bênçãos financeiras recebidas de Deus. Sabemos quão maravilhoso e poderoso que és, Pai Nosso, e sabemos que se apenas Te obedecemos e caminhamos em Tua palavra, ainda que tenhamos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, Tu derramarás sobre todos nós as Tuas bênçãos. Te agradeço agora, Pai e Senhor, pelas bênçãos que acabamos de receber e as bênçãos que estarão por vir. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa oração é muito bonita, mas além de tudo você tem que fazer a sua parte, né? Se você não comprar o bilhete da loteria, não tem jeito de Deus te ajudar. Então faça a tua parte que Ele vai te ajudar. Isso inclusive está escrito na Bíblia, né? Ô meu amigo Olinto de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Olinto, você me pediu aqui, você me deixou doido, mas ainda bem que você corrigiu depois. Ele me pediu uma música e passou a cantora e o nome da música errada. Aí eu ia ficar doido mesmo, né? Mas eu vou arranjar pra você, viu, Olinto? Ele tá mandando essa música pros seus amigos lá de Conceição do Araguaia, o pessoal da Rádio AM que transmite o meu programa, o meu conterrâneo Hélio Frutuoso e a turma boa lá da prefeitura. O Olinto pediu e eu vou trazer. O avô do João, Cleiton Aguiar, o Ai Sou! Da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique e um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e angu. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais são? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Sou lá de onde desconfio e pouco fala. Chapéu de palha e botina é tradição. Em nossas festas sempre se dança catira, come galinha caipira temperada no açafrão.

terra nunca esquecida. Quis o destino mandar-me sentir na grande cidade o alvorecer da saudade, já no poente da vida. Voltar não pude, é verdade, a terra dos madrigais. Pra não morrer de saudade, com a falta dos velhos pais. E hoje o tango ao quebrado, pelas agruras da sorte, espero antes da morte, nos meus instantes finais, que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores da terra dos meus amores, que eu não verei nunca mais. Relembrando o Goiá, Durval e Davi, poente da vida, para o meu amigo Dr. Ébel Oliveira, lá em Palmas, no estado do Tocantins, o homem que tem o maior acervo do Goiá, né? Ele conviveu com o Goiá muitos anos, muito tempo, e tem um acervo maravilhoso na casa dele das obras do Goiá, até mais do que a família do Goiá. A frase retocável de hoje é de Immanuel Kant: toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. É a frase irretocável de Immanuel Kant. É o seguinte, se você não fizer a sua parte, meu amigo, nada acontece, né? Experimenta acordar mais cedo e deitar mais tarde, trabalhar todo dia, você vai ver a revolução que vai acontecer na sua vida, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcos Paulo e Marcelo. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Neste domingo, às 21h, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão para todo o país e para todo mundo. Para você saber como é que você assiste, ó, pela Parabólica, no canal C1 da Parabólica, na TV Vivo, na TV Oi, na Claro TV, na TV CTBC e também no canal local na Rede Brasil de televisão. Acesse o site rbtv.com.br para você saber quais são as cidades que tem o canal local e como é que você faz para assistir o programa. No próprio site você assiste, viu? Neste domingo, 21h, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão por essa dupla que foi lançada pelo Milionário Zé Rico. Um deles é filho do milionário. E eu vou trazer aí o Marcos Paulo e o Marcelo com a participação de Milionário José Rico, Não Quero Mais. Se eu falei, não quis dizer coisas pra te ofender, não saiu do coração, foi ciúme sem razão. Errei, eu sei, te magoei, me arrependi, tentei mudar a direção, me perdi. Tô ligando pra você, é tão bom ouvir sua voz. Não desligue o telefone, pense em tudo, pense em nós. Eu acordei e enxerguei que é você o mais perfeito e verdadeiro amor que alguém pode ter. Não quero mais aroma de difícil e por dentro me acabando de saudade. Não quero mais saber que está tão perto e ao mesmo tempo está tão longe por bobagem. Não quero mais